Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou caos. No breu de hoje eu sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. E então, tu tome tento com meu coração. Não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolva o que tirou daqui, que o meu peito se abre e desata os nós. Você um dia resolver mudar, tirar meu pobre coração do altar, me devolver como se deve ser. Ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar. Digo, faça o melhor do que lhe parecer. Teu cais deve ficar tão longe quanto eu possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor. Sem mais, a vida vai passando no vazio. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta. Yeah. Yeah, yeah, yeah.